Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Sage. Aqui é o Dasher. Olá, olá, olá. E nessa playlist iremos tocar temas de músicas de uma franquia de anime que tem um monte de fãs fanáticos. São os Gundamaníacos. Porque iremos tocar uma playlist de músicas de Gundam. Ah. É engraçado que a ideia dessa playlist saiu mó do nada, né? A gente tava fazendo uma, aí de repente, cara, tem muita música maneira de Gundam. Aí o Sage, ah, eu acho que não dá uma playlist, não. Eu falei, cara, se você soubesse o que eu assisti, e não é que deu. É, eu falei, ah, dane-se, vamos fazer. E agora eu tô mais empolgado com a playlist de Gundam. Bom, mas então, pra começar, abrir essa playlist, tá tocando aí de fundo a música Tobe Gundam, do Ko Ikeda, música de abertura do primeiro Gundam, de 1979, onde iniciou tudo. Como já disse, esse Gundam, ele foi produzido em 1979 pela Sunrise, e ele revolucionou os animes de mecha, os que tinham antes. Não são mais os estilos de super robôs. E aqui, nessa história deste Gundam, o Mobile Suit Gundam, ou também chamado com carinho de Gundam 0079. Essa história, ela acontece na linha principal e mais conhecida, né, de toda essa linha cronológica do universo Gundam, que ela acontece no tal Século Universal, Universal Century. E este anime, ele acontece no ano 79 do Século Universal e mostra como temos um conflito entre a Federação da Terra e o Principado de Zion, no qual neste anime vemos um grande evento chamado a Guerra de Um Ano, no qual morreu metade da população humana, né, nesse grande conflito. E aí, nessa história, nós temos o confronto do grande protagonista deste anime, o Amururei, que é um jovem garoto. Ele se mostra um piloto bem habilidoso, e temos o grande antagonista, né, o Char Aznable. E nós vemos uma história que antes era cheia de rivalidades, e a gente vê um monte de reviravoltas nessa história, e se torna um confronto de ódio entre esses dois inimigos mortais. Então, um anime muito marcante de confrontos, ideias políticas, muitas reviravoltas, muitos personagens secundários importantes nessa história. Cara, uma grande revolução. Fantástico anime. Anime, vejam, e fiquem escutando aí de fundo a Tobe Gundam, né, cantada pelo Ko Ikeda, tá? Mas vamos começar a nossa playlist pra valer, né, o Dash? Isso aí. A música que eu trouxe aqui pra vocês aqui é a abertura número 4, chamada Aurora, do Gundam Age. Gundam Age, que divide muito opiniões, porque tem muita gente que não gosta, e tem uma galera que gosta. Eu acho uma série Gundam ok. Ela tem uma ideia muito maneira, que é mostrar uma guerra que acontece ao longo de 100 anos. Então a gente começa com um personagem, aí depois assim, a gente passa pro filho dele, depois pro filho dele, e por fim a gente chega na série final, onde a gente vai estar com o neto do primeiro personagem lá que a gente viu, pra resolver toda a treta da guerra. A animação eu acho muito boa da série, é excelente, e os Mobile Suits também eu acho bem interessantes, os visuais, exceto por um Gundam específico, do Gundam 00. Eu não sou muito fã de Gundams muito bombados, por assim dizer, mas eu recomendo muito que quem não viu, e as pessoas falaram pra não ver, se você tiver meio de bobeira, pega pra assistir, já vai vendo o que eu falei. É uma série ok, não é uma série fantástica, mas é uma série muito boa, que ela mostra como é que a guerra não é, como todo Gundam, né? A guerra não é exatamente preto no branco, e você vê o desenvolvimento da guerra através da visão desses personagens, é muito bacana. Eu não vi o Gundam Age, então não posso dizer nada. Então fiquem aí com a quarta abertura, Aurora, do Gundam Age. Escutem aí. Do you Próximo anime é a continuação direta, né, do primeiro Gundam, o Gundam 079. Esse aqui agora é o Mobile Suit Zeta Gundam, que dizem que é tão bom quanto o primeiro anime. Então, fica uma boa disputa. O Zeta Gundam, ele acontece no ano 87 do século universal, ou seja, cerca de 7 a 8 anos depois do primeiro Gundam, e 7 a 8 anos também da chamada Guerra de um Ano. Aqui o anime mostra que 4 anos antes aconteceu um grande evento chamado Operação Stardust, que forçou posteriormente a Federação da Terra a criar uma divisão de elite chamado Titans, né? Os Titãs. Que é uma força de elite que serve para caçar bolsões das forças remanescentes de Zeon. Contudo, ao longo do tempo, os Titãs ficaram cada vez mais brutais nos seus métodos, nas suas caças, na forma de lidar com as pessoas. Ou seja, eles estão totalmente fora de controle. E agora eles planejam controlar a esfera da Terra. E aqui a gente vê então forças de resistência anti-Titãs, né? Que é um chamado Grupo de União Anti-Terra. E foram criadas para tentar derrotar esses Titãs. E nisso nós temos o grande protagonista dessa história, que é o jovem Camille Bidão. Que ele é um jovem de cabeça muito quente, revoltado com tudo, e ele odeia os Titãs. E aqui a gente vê ele entrando num grupo de resistência. Esse grupo de resistência dos Titãs, e se juntando a outros personagens, e vemos também o retorno dos personagens principais do primeiro anime, né? O Amururei e o Charles Nabu. Então, a gente vê também essa grande história de cheio de conflitos, tentar lidar com esse grupo de elite, os Titãs, estão totalmente fora de controle, muitos confrontos muito brutais, grandes mortes, grandes batalhas, grandes questões a serem lidadas. É um outro anime fantástico dessa linha aqui, né, do Gundam, tão bom quanto o primeiro, como dizem, então vale a pena ser visto. Então eu aconselho, veja esse anime, e fiquei também com a música de abertura aqui, a Tokyo Koete, cantado pelo Mami Ayuki Kawa, que é uma música ótima também. Então fique aí, né? Com Tokyo Kaite do Mami Oikawa. Escutei? Escutem aí. Tu me leva, tu no E um outro Gundam que eu trouxe aqui é o Gundam 00, Double War, no caso, que ele tem um lugar especial no meu coração, porque foi o primeiro Gundam e, se pá, um dos primeiros animes que eu assisti junto com o lançamento no Japão. E eu vi em qualidade boa, em HD. Na época não tinha internet em casa. Isso é o quê? Eu fiquei até meio bolado, porque Gundam fez 10 anos ano passado. Então, pra mostrar como é que eu tô velho já. E o que acontece? Eu tinha duas gêmeas são muito amigas minhas até hoje, que elas baixavam lá, elas gostavam pra caramba de Gundam, e toda semana eu pegava um DVD, que eu, tipo, na época, né, coisa em Full HD, em AVI eu ocupava um DVD inteiro quase, não tinha compressão direito, aí eu tinha um computador velho que o negócio agarrava, aí eu tinha que fechar tudo, deixar só o vídeo abrindo pra mim conseguir assistir. Então, Tri tem um lugarzinho muito especial no meu coração, e pra mim é a melhor série de Gundam que eu já assisti até hoje, apesar de que eu descobri há pouco tempo que existe uma galera que não curte a ideia, mas do Gundam 00, mas eu gosto pra caramba. E do que fala? Gundam 00, ele, se é o, salvo engano, ele é o primeiro Gundam que se passa na nossa linha temporal, com muitas aspas, que ela tem, ela é depois, não é Century, não é pós nada, é depois de Cristo. É o ano Dominion, é esse mesmo. Isso. E o que acontece? Nessa época do Gundam, não tem guerras energéticas, digamos assim, porque nós temos as torres solares, onde as pessoas conseguem viver usando energia solar, e aparece uma organização chamada Celestial Being. A partir dessa organização, quatro Gundams vão fazendo incursões armadas para acabar com a guerra. O intuito é usar a guerra para acabar a guerra. Eles chegam e dão um ultimato. Ó, é o seguinte, vocês vão, se todo mundo vai desarmar, ninguém mais vai guerrear com ninguém, senão a gente chegar e vai matar todo mundo. O pessoal não acredita, eles chegam, matam todo mundo, e pouco a pouco, algumas nações menores vão deixando de se armar e vão querendo a paz, mas a gente sabe como o ser humano começa a se juntar para guerrear contra os Gundams pelo direito de fazer guerra entre si. Mas aí a série tem várias reviravoltas, é muito, muito boa, exceto pelo filme, que é um pouco confuso, mas eu gosto também, mas uma parada meio confusa, e a mensagem que essa série traz, através da a ideia do nome Gundam 00, como no final é revelado, que pra quem não assistiu eu não vou falar aqui, é muito bacana, vale muito a pena ver, recomendo muito, quem não assistiu, pegar pra ver, fora que a animação tá espetacular até hoje, a Sunrise, não sei o que espírito baixou nela pra ter gastado tanto, pra ter feito uma animação fenomenal com Gundam 00, não trago a primeira abertura, que é a minha favorita, porque eu já trouxe em outra playlist, então eu trago a minha segunda favorita, que é a segunda OP, que é a Ash Like Snow, da banda The Brilliant Green. Então, escutem aí. Hakai Próximo anime é um anime controverso. Ele é superestimado, adorado pelas pessoas que não viram Gundam. Não viram muitos Gundams, né? Na verdade. Porque ele passou aqui no Brasil. Então, pouco contato de que pessoas já tiveram de Gundam foi pelo Gundam Wing. Mas por grandes adoradores de Gundam, Gundam Wing, ele é considerado fraco. O Gundam Wing, ele acontece numa linha temporal própria, né? Que é chamada de After Colony, AC, depois da colônia. E mostra como as colônias espaciais estão lutando pela sua independência da Aliança da Esfera Terrestre Unida e o seu braço militar de grande tirania, o Oz. Então, a história mostra como inicialmente tinha um herói pacifista de movimento de independência, ele é chamado Hiero Yui. Só que ele foi assassinado a tiros, né? Assassinado a tiros pela Oz. E isso fez com que os 5 cientistas criassem um plano chamado Operação Meteoro. Já que eles viram que, pelo modo pacífico, não conseguiriam ter essa independência, eles vão por outro método. E o que é essa tal Operação Meteoro? Cada um deles, desses 5 cientistas, se esconderam nas 5 colônias espaciais que tinham. Então, cada cientista foi em cada uma colônia. Lá, eles construíram um Gundam e treinaram jovens garotos para serem pilotos habilidosos e máquinas de matar, para que eles pilotassem esses Gundams, né? E quando a Operação Meteoro deu início, o principal alvo era a destruição da Oz. E nessa história, nós temos um foco mais principal nos 5 pilotos, mas mais principal no grande protagonista, um jovem que não tem nome, mas deram o nome para ele de Hiero Yui. E a relação dele com uma jovem, a Helena Psycraft, que ela não sabia nada do que fazer na vida e acaba se envolvendo nesse grande plano político e ela acaba tendo uma ação mais pacifista, querendo acabar com a guerra. Então, é curioso. Ele tem uma boa sequência de ação, a história, ok, personagens poderiam ser melhores, mas ele é legal, é legal. Mas tem coisa muito melhor, mas fique aí e fique com a música de abertura, a segunda música de abertura que eu gosto mais, a Rhythm Emotion, cantada pela 2Mix. 2Mix, que é uma banda que eu adoro. Fazem muitas músicas agitadas, meio pop, techno, eletropop. Cara, aqui é muito maneiro. Na verdade, a 2Mix cantam as duas músicas de aberturas, né? Do Gundam Wing, e eu prefiro mais a segunda abertura. Então, fique aí, né, com a Rhythm Emotion da 2Mix, tá? Escutem aí. Agora, o Gundam que eu vou falar, que é o Seed Destiny, é um outro Gundam controverso. Vocês vão ver que parece que eu sou o cara da controvérsia aqui em Gundam. Gundam Seed é o seguinte, o meu negócio em Gundam Seed é, como foi um dos primeiros Gundams que eu assisti, o Seed e o Seed Destiny, eu não tinha muito parâmetro sobre se era bom ou ruim a série. Pra mim, Gundam era aquilo. Então, depois que eu conheci outros Gundams, eu vi que o Seed e o Seed Destiny são meio... Mas, tem mobiles suítes bonitos. Pelo menos. E o que acontece? O Seed Destiny, ele é a continuação direta do Gundam Seed, ele se passa 2 anos depois de toda a treta que rolou no Seed, e ele traz alguns personagens novos, e meio que a história é a mesma coisa da primeira temporada, só que muda o ponto de vista, e tem um protagonista muito chato. É um protagonista tão ruim, poxa vida, mas tão ruim que o protagonista da primeira temporada tem que voltar da primeira temporada e assumir o lugar dele, tão ruim que o protagonista é. Verdade, é verdade. Mas de qualquer forma, eu não tenho muito o que falar da série, porque ao contrário das outras, como eu comentei, o Gundam Age, que eu falei que valia a pena, sinceramente, eu acho dispensável o Gundam Seed Destiny. Assim, o Seed é legal e tal, pá, mas Seed Destiny é dispensável. É tipo, é um fanservice gigante, onde, tipo, nada leva a nada, a história fica meio conclusiva, não tem um final, e teria um filme que nunca saiu do papel, então, se a própria Sunrise resolver esquecer, então, acho que a gente deveria esquecer também. Mas... eu prefiro mais o Seed, realmente, do que o Seed Destiny. Mas o início do Seed é muito chato. Nossa senhora, tem que ter paciência. Sim, então, o que acontece? Tanto o Seed quanto o Seed Destiny tem mobile suítes muito legais. O mobile suit do protagonista... Tem CG. Sim, o mobile suit do protagonista da segunda temporada, que ele se monta que nem um Megazord de Power Rangers, que ele vai se montando por pedaços, é uma ideia muito bacana. Bem que quem pilota ele é muito ruim com o protagonista. Nossa, o protagonista do Seed é um chato. Nossa senhora, é muito chorão. Ah, cara, então não vai ler. É muito chorão. Então não veja. No Seed Destiny é muito pior. O Seed Destiny é muito pior. Mas o Seed Destiny, fora os mobile suits, o que salva também são as músicas de abertura. E a que eu trouxe aqui pra vocês é a segunda abertura, que chama Pride, que é da afinada Higher Midnight Color, que eu gosto pra caramba. E escutem aí. Escutei, então. Stop! próximo anime de Gundam é um anime diferente de Gundam. Eu adoro. É muito legal. Pô, é muito bom. Eu estou falando do Gundam Build Fighters. Putz, cara, eu realmente eu não esperava que fosse tão bom assim. A história do Gundam Build Fighters, ela é focada nos Gunplas. Os Gunplas são aqueles modelos miniatura de plástico, de mechas. E aqui nessa história, a gente vê que descobriram umas partículas que eles chamam de partículas Plavsky, que reagem ao material feito dos Gunplas. E essas partículas são emanadas de grandes mesas, digamos assim, tabuleiros gigantes. E aí, os Gunplas, eles reagem a essas partículas, e eles podem se mover livremente com o controle do piloto, que ele está numa espécie de simulador que ele consegue controlar, ele fazer vários movimentos. Além disso, esses Gunplas conseguem disparar rajadas de energia, conseguem voar, vai ter explosão também. Então a gente vê uma grande simulação miniatura das batalhas reais de Gundam, agora em torneios. Então é legal ver esses bonecos de plástico, essas miniaturas de plástico, com movimentos reais de Gundam de verdade, e com batalhas, explosões, todo mundo lutando. Então, ele é uma história muito legal, e tem dois protagonistas. Temos o Yorisei, que é um jovem garoto construtor, né, que ele quer ser tão bom quanto o seu pai. O problema do Yori é que ele não é muito bom pra pilotar, ele é bom pra construir. E tem o Reiji. O Reiji é um garoto misterioso que ele pilota os Gunplas construídos pelo Yori, né? Então a gente vê essa dupla com essa grande ambição de se tornarem os campeões do torneio mundial, seguido de alguns mistérios também, né? De onde vieram essas partículas? Tem uma organização misteriosa também por trás de tudo isso, tá querendo fazer alguma coisa estranha. Então a gente vê alguns mistérios também, mas a maior parte dessa história é mais esse torneio com essas espécies de criaturas de batalha, miniaturas de batalha. Muito bom, vejam esse anime e escutam essa excelente música, Nibon no Ichi, cantada pela Baekhyun. Baekhyun, que é uma banda fantástica também, animadíssima pra caramba, uma música muito boa, de anime muito animado. Então, escute aí, Nibon no Ichi, do Baekhyun, música de abertura do Gundam Build Fighters. Escute aí. Hitori janai, bokura tsunagatteru kara, asure to umirashitaku nattan da, sore sore no yume no iro tsunaide, kono sora ni azayaka na niji o kakeyo. Kore to itta torie mo nai, retto kanto aruite te shinda. Flashback, No way, あとは心が示す So let's so ready set go 誰なら不可能なんてないさそう思えたのは君がいたから僕にない強さと君が持ってない力を重ねて飛び立つよ vou trazer aqui, que é a continuação direta do Gundam Build Fighters, que é o Build Fighters Try. Quando ele foi anunciado, eu fiquei meio lá, meio cá, assim, fiquei feliz, mas fiquei meio tipo, putz, personagens novos, eu gostava tanto dos antigos e tal. Ah, será que vai ser maneiro? E que grata surpresa, que é uma série que continua muito boa. Ela passa alguns anos depois, são 7 anos depois da série original, né, do Build Fighters. A gente tem o Sekai, a gente tem o Yuma, a Fuminha, e a gente tem a Mirai, que é a irmã do Sekai lá, que aparece bastante até. Essa série, ele muda um pouquinho a dinâmica, que em vez de ser luta 1 contra 1 no Gundam, ele põe luta 3 contra 3. Então você tem que formar uma equipe pra lutar contra outra equipe. Que dá uma camada extra de drama nas lutas e tal. É bacana pra você ver como é que evoluiu nesse mundo. Eles falam que a tecnologia evolui, tipo, agora a gente tem clubes escolares com essas batalhas e tal. E essa é uma história mais, como eu vou dizer, um pouco mais pessoal pros personagens. Porque a gente tem o protagonista que só sabia lutar, ele só fazia artes marciais, aí ele aprende a ver como é o prazer de criar o seu próprio Gunpla e lutar. A gente tem a menina que ela queria ter o clube dela, mas ela não se achava boa o suficiente pra poder estar na equipe. E a gente tem o cara que é o construtor nato, que era muito fodão, mas que por ele ter perdido uma vez, ele ficou na deprê, tipo, ah, eu sou um lixo, eu nunca vou conseguir ganhar mais nada. E é maneiro você ver como é que esses três funcionam junto. A série faz isso muito bem, você vai vendo a evolução dos personagens, vai vendo eles crescendo e ficando cada vez mais confiantes até ter as batalhas finais, que são incríveis. Incríveis mesmo, assim. É tipo, é digna de série Gundam de verdade, digamos assim. E essa abertura, ela me chamou a atenção, porque eu estava vendo o primeiro episódio lá, mó de boa, assim, em casa. Aí, de repente, você tá vendo o primeiro episódio, mó de boa, aí chega a cena da luta do protagonista lá, do Sekai contra o Yuma, e eles estão lá lutando, e o Sekai escolheu um Zaku lá, meio bosta lá, e tava lutando, aí vai, começa aí, tá perdendo pro cara, de repente o Zaku dele explode, aí começa a tocar a música de abertura, e aparece o Gundam novo lá, e você fica, uou, oh, o que que está acontecendo? E quando vai começar a porradaria, a irmã dela chega e acaba com tudo, e é fim do episódio. Mas essa cena é muito boa, e por causa dessa cena que eu já mandei pra um amigo meu, que nunca foi muito fã de Gundam, ele achou maneiro e começou a assistir o Build Fighters, e até hoje ele é fãzão de Gundam, compra os Gunpla comigo e tal. Então por isso eu gosto muito, muito dessa abertura. Além dela ser muito empolgante, ela também foi marcante também na minha vida. Então fique aí com a abertura do Gundam Build Fighters Tais, Cerulean, do Beckon. Escutem aí. Oh, Próximo Gundam, na verdade os próximos dois Gundams que eu vou falar são os Gundams excelentes, muito bons, que acontecem na linha principal do século universal. O primeiro aqui que eu vou falar é o Gundam The HMS Team, que ele foi lançado em formato de 12 ovas entre 96 a 99. Acontece no ano 79 do século universal, ou seja, aconteceu durante a Guerra de um Ano. A história acontece inicialmente nas florestas do Sudeste Asiático, onde está estourando uma guerrilha brutal para controle de recursos. Aí nessa história, nós vemos em lados opostos o protagonista, o tenente Shiro Amada, da Federação da Terra, e a outra, a coprotagonista, uma piloto do Principado de Zion, chamada Aina Sahalin. E aqui a gente vê que, antes dessa história toda, os dois tinham se conhecido no espaço, numa missão onde eles precisaram se ajudar mutuamente para se salvarem. Só que ele deixou ela ir embora. Sim, porque podia ter pego ela como prisioneiro e levado lá para a Federação. Não, deixou ela ir embora. Porque sim, aí ele foi acusado de traição, né, e para se redimir, ele foi obrigado a assumir essa unidade, a HMS Team, nessa missão do Sudeste Asiático. Então, a gente vê muito essa história acontecendo no ambiente terrestre. Floresta, um deserto, água, esse confronto da Federação contra o pessoal de Zion. Então, a gente vê muita ação nesse momento, um monte de personagens muito cativantes, né? E nessa história toda, a gente vê como o destino acabou juntando esses dois personagens. Ainda dentro dessa guerra brutal, nos lados opostos do confronto, mas que os dois ainda têm um desejo de que eles possam atingir a paz. Então, a gente vê uma história de amor, uma história muito emocionante, muito legal, cheio de ação, cheio de drama, tensão e revelando uma história de amor muito boa de ser vista, de uma qualidade excelente de animação para a época, que é muito bom mesmo. E tem essa música aqui de abertura que também é legal, agitadinha, gostosinha, se escutada, rapidinha. A Arashi no Naka de Kagayate Namasaki Endo. Fique aí, cara, que é muito bom também. Eu recomendo muito essa música e recomendo mais ainda este anime. Então tem que ver. Então fique aí com Arashi no Naka de Kagayate da Masaki Endo. Música de abertura do Gundam The HMS Team, tá? Escutem aí. Que eu trouxe é o Gundam mais atual, que é o Iron Blooded Orphans, que quando ele foi anunciado, eu já tava muito animado pra ele quando eu vi as primeiras fotos e tal, e não imaginava, não conseguia imaginar que a série fosse ultrapassar muito as minhas expectativas. A série é excelente, excelente, excelente, excelente mesmo assim. Essa eu recomendo fortemente a quem não assistiu pegar pra ver. Ela acontece no futuro, aonde a gente tem, teoricamente, a paz, e a gente já colonizou o espaço, e nós temos, como sempre, né, pobreza. E em Marte, a gente vai acompanhar um grupo de crianças que são chamados de refugos humanos. Lá essas crianças são menos que nada e são obrigadas a fazer trabalhos que ninguém quer fazer. Por exemplo, vai pra linha de frente em guerra, são buche de canhão, que se morrer, morreu. São peças descartáveis. A partir daí, a gente vai ver toda a evolução dessas crianças que vão formar um grupo chamado Tekadam. E a gente vai ver esse grupo crescendo e ganhando cada vez mais protagonismo para em busca de um mundo melhor para eles e para todos os que são refúgios humanos que eles encontram. A série é uma série muito adulta, apesar de ter muita criança, mas você vê que ela pega umas temáticas extremamente adultas e pesadas. É uma série que não tem medo de mostrar a realidade como ela é. Isso aqui me deixou bem chocado, assim. E as lutas desse Gundam são diferentes do que a gente está acostumada. São lutas mais secas, por assim dizer. Então, ao contrário dos outros Gundams, que a gente tem muita luta no espaço, a gente tem muita espada laser, tiro, esse não. A gente tem muita arma branca, a gente tem espada, a gente tem massa, martelo de batalha. É uma parada bem crua, assim. É diferente essa série. O Gundam dela, o principal, o Barbatos, eu gosto muito do conceito dele, que ele é tipo um Gundam, eu chamo de Gundam Mega Man, onde ele vence o inimigo e pega as peças dos inimigos pra melhorar ele mesmo. A série já terminou e recomendo muito vocês assistirem de novo, que vale muito a pena, mesmo se você não gosta de robô, porque a história em si é uma história excelente. Então eu trago aqui pra vocês a primeira abertura, que pra mim é a melhor, que é a Rise of Flag, do Man With a Mission. Cara, esse anime, eu confesso, eu só fiquei surpreso numa coisa. Quando eu ouvi a dupla, né, de produção, o diretor e a autora. Diretor, Tatsuki Nagai, escritora, Mario Kada. Adoro a Mario Kada. Só que essa dupla tinha feito a Nohana. Assim, porra, a Nohana, pra Ganda. Meu Deus, o que que vai vir? Oh my God, vai ser dramático pra caramba. E é dramático pra caramba. E é bom pra caramba. Ah, meu Deus do céu. Excelente anime. Então escutem aí. So we have inside. No one else but you are I'm waiting for. We can start it on this right here, right now. Fear in circulation, but I am ready now. We can struggle and muscle the world before it fades away. Raise your flag, go and look up. Minha última recomendação aqui é um outro Gundam que é excelente também. Eu tinha falado antes que ia falar de dois animes excelentes. Esse também é outro que é de alta qualidade, que é o Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory. Esse aqui foi lançado na forma de 13 ovas, né, entre 91 e 92. Ele aqui, ele é importante na história, na cronologia deste anime. Ele acontece no ano 83 do século universal e mostra os eventos da chamada Operação Stardust, aquela mesma que levou a Federação da Terra a criar posteriormente os Titãs. E daí aconteceu os eventos que a gente descreveu no Zeta Gundam. Então, ele é importante pra gente entender o que que aconteceu nessa operação que fez a Federação da Terra mudar todos os seus conceitos, criar toda aquela força de elite que ficou brutal demais. Então, nessa história aqui, né, do Stardust Memory, a gente vê que inicialmente tínhamos um protótipo de um Gundam, né, para ataque nuclear, e ele tinha sido roubado de uma base militar da Federação da Terra por um pequeno grupo de soldados Zeon. E vemos os soldados da base tentando recuperar esse Gundam. Então, nessa história já vemos dois personagens importantes, principais, né? Temos o protagonista dessa história, né, que é um jovem piloto que não é muito habilidoso, e aí temos um outro piloto, né, o piloto que está pilotando esse Gundam roubado, né, que é um grande piloto habilidoso de Zeon, né? E a gente vê um confronto desses dois. Vai ter um embate desses dois durante toda a história. E aqui a gente vê que houve alguns eventos posteriores que geram um conflito cada vez maior, mais sangrento, de maiores proporções, e ao longo da história a gente vai entender o que que é essa tal Operação Stardust e o real objetivo dela, e como tá todo mundo desesperado tentando interromper a execução desse plano. Então, é uma história que vai crescendo, vai aumentando o nível de tensão. Tem um protagonista que ele é real, muito mais real. É um cara que ele é mediano. Ele não é nada assim de alto nível, mas ele vai melhorando com o tempo, né? Então vai melhorando ao ponto de ser suficiente para poder pilotar algumas naves, fazer de frente, né, ao inimigo. Então é muito bom. Vejam, e se você gosta da cronologia de Gundam, esse daqui é um momento importante também na história. Você vai entender. Ele foi feito com esse cuidado, essa ideia, ligação da história do primeiro Gundam pro Zeta Gundam. O que aconteceu? Ele vai ter que ser citado e vai ter que ser visto. Então vejam, é muito bom. E fiquem com esta música aqui que eu escolhi, a segunda música de encerramento, a Evergreen, cantada pela Mio, que ela é uma música muito sentimental, muito questão melódica, muito emocionante, tocante. Escutem essa música, a Evergreen, cantada pela Mio, o segundo encerramento do Gundam 0083 Stardust Memory, tá? Escutem aí. Sou Fechar o Dash. Cara, pra fechar, eu vou trazer aqui Gundam Unicorn, que no começo ele foi lançado como uma série de ovas em 2010, só que eu assisti os quatro primeiros ovas, só que pra quem não gosta, né? Ovo de Gundam é extremamente bem feito, bem animado, só que tem o problema de sair dois por ano, o outro ano que não saía, então no final são sete ovas e tipo, começou em 12 de março de 2010 e só foi terminar em 2014, em 17 de maio de 2014. Ou seja, eu vi uns três ovas, depois eu não consegui ver mais, aí quando eu fui ver o último que tinha saído, eu já tava entendendo mais nada, eu falei, não, eu vou esperar sair tudo, aí eu pego pra mim assistir eles em seguida. Só que aí foi acumulando coisa, eu acabei esquecendo e acabou eles relançando em formato de anime com diziam que algumas cenas extras, mas como eu não vi os ovos eu não posso afirmar, e aí eu fui pegar o anime pra assistir. A história ela começa no UC-0001, no primeiro, quando a humanidade vai pro espaço e acontece o incidente de Laplace. Depois disso esse acidente, ele muda completamente o curso da história da humanidade, e a partir disso a história começa em 0096, né? São três anos depois do evento, depois do Charles Counter-Attack, que é da série principal do Gundam, e 17 anos após a Guerra de Um Ano. Então ele tá dentro da cronologia principal. Essa série, ela é bacana, que ela tá contando a história do Banard Lynx, que ele, como todo Gundam, ele tá de boa, de repente acontece uma merda e ele tem que entrar no robô pra fugir ou ajudar a resolver o problema. Essa série, ela é bacana porque, como ela é depois de que aconteceu uma guerra muito grande, as pessoas estão ainda assim tentando reconstruir a vida delas depois da guerra, e uma nova iminência de guerra tá vindo. E essa guerra, ela tá meio que tipo Guerra Fria. De um lado, a galera tá querendo, uma galera que quer revelar o que é a caixa de Laplace pro mundo, e do outro, uma galera que não quer que revela essa caixa. Essa caixa que, confesso, quando eu estava assistindo, eu tava meio puto, porque eles vivem falando dela durante os ovos todos, não, aqui é a caixa de Laplace, a caixa é isso, e você, pô, e nunca mostrava o que era. Então, Então eu já falo pra você não ficar nervoso aí. Só é revelado o que é a Caixa de Laplace basicamente nos últimos episódios. Então tem pra você, se você não aguenta esperar, já vai direto pros últimos. Não recomendo isso porque tem muita coisa que acontece durante a série que é muito boa. As batalhas são excelentes porque é um Gundam que mostra como é que uma mescla de CGI com animação 2D funciona muito bem. Eu gosto pra caramba do Unicórnio, que é o Gundam principal, que aparece porque ele tem um modo de transformação lá que chamam de Destroyer Mode, que é quando ele vai lutar sério, digamos assim, é onde ele se abre todo lá e muda completamente a forma dele. Aliás, no Japão, ano passado, eles inauguraram uma estátua em tamanho real dele lá, que vocês podem achar aí no YouTube, se vocês digitarem Gundam Unicórnio Estátua Japão, vocês vão encontrar ela lá, que transforma também. E a série não tem como falar muito, porque como ela foi baseada em 7 ovas, e depois os ovos viraram anime, ela não tem muito filler, então qualquer coisa que eu falar aqui meio que vai ser meio que spoiler, mas você vai acompanhar o Banage e o seu Gundam Unicórnio ajudando a Audrey, que é de uma família nobre, que tá tentando resolver a guerra. Ela não quer que tenha guerra, e ela tá tentando impedir que Zeon, né, ou Neo Zeon, vá de frente com a humanidade direito. E você vai ver eles e os amigos dele juntos, você vê às vezes de um lado, às vezes do outro, e você acaba vendo que a humanidade não é 100% legal, mas você vê também que Zeon também não é 100% legal, você vê que tem tons de cinza entre os dois, assim, tem pessoas boas e más dos dois lados. Você vai ver esses dois personagens meio que tentando manter um equilíbrio entre os dois lados para evitar que uma guerra maior venha e tentar revelar pro mundo a Caixa de Laplace. E a música que eu escolhi é a abertura alternativa, porque ela tem o anime em si, tem uma abertura padrão que vai do começo até o final, exceto no episódio 18, que é, ela muda completamente, que é quando a gente vai ver dois personagens que começam aliados, meio que a tensão entre eles vai subindo, até chegar o episódio 18, onde você vê que a amizade dos dois entra num conflito e rola essa música. E eu vou mentir não, que eu quase chorei quando eu vi, porque é muito bonita como acontece durante o episódio, toda essa construção pra acontecer. Aí quando você vem, ainda vem essa música toda diferentona e tal, vale muito a pena assistir. Quem não viu, recomendo muito. Então fique aí com He I Am, da Aimer, que é a abertura alternativa do Gundam Unicorn. Então galera, vamos terminar essa playlist aqui, né? Pessoal que escutando essas músicas de Gundam, se você é um Gundam maníaco, por favor, não xingue a gente. Fale de outros animes Gundams que você gosta, as músicas que você gosta, por favor, manda e-mail, manda um comentário, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. E agradecer aqui a presença do Dash, gravou essa playlist. Quer fazer algum jabá, o Dash? Ah, cara, estou ali sempre no J-Wave, escutem lá o J-Wave no jwave.com.br lá, e lá a gente fala de cultura pop, nerd e japonesa. Ah, beleza. Então fique aí com o Re I Am da Aimer, música de abertura do episódio 18 do Gundam Unicórnio. Valeu, muito obrigado, falou e tchau. Tchau. E escutem aí. demo sukui moto matau yo na o yuki ni mieru monogata otona no yo ni kotoba ni yorisou da.